quero cantar essa música agradecendo a Deus por tudo que aconteceu na minha vida. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Yeah.